falamos de riscos biológicos e foi isso que tivemos que apurar mediante todas as tarefas que desempenham os nossos assistentes operacionais. E o que nós procurámos trazer foi um documento que fosse justo a todos os trabalhadores que efetivamente, diariamente ou ocasionalmente, estejam expostos a estas condições de penosidade e insalubridade. Este é o resultado. Abrangemos a quase maioria de todos os trabalhadores, porque sabemos que, muito embora no mapa pessoal cada um deles tenha uma função, por conveniência do serviço, muitas vezes são afetos a outras funções que efetivamente não estão espelhadas no Decreto-Lei 93/2021, mas que nós entendemos que estão expostos a estas condições insalubres e de penosidade.